domínio próprio, dignidade, amor, paz, ousadia, perseverança, intrepidez, família. Pau pra toda obra, guerreiro não se cala, de cabeça erguida, sempre firme na batalha, mas sem caô, caô, sem lero, lero, exata gema, propaga o evangelho. Pau pra toda obra, guerreiro não se cala, de cabeça erguida, sempre firme na batalha, mas sem caô, caô, sem lero, lero, exata gema, propaga o evangelho. Então craquete gravando, prepare o coração, guerreiros apostos com microfone na mão. A cena começou, o estratagema entrou em ação, uma tropa de elite, chapa crente, o crente simples como a pomba e astuto como a serpente, sempre prudente, mas sempre consciente, usando a estratégia de um jeito inteligente. Seguimos em frente, é tipo um trem bala, com Jesus Cristo no comando, eu quero ver quem para. Vários planos de guerra pra vencer o inimigo, estratagema firme e forte, Satanás corre perigo. Existo, prossigo, com bastante objetivo, pois creio em Jesus Cristo poderoso, o único Deus vivo. Ando sempre ativo, sempre na atividade, Satanás é o pai da mentira, Jesus é a verdade. Minha voz sempre diz, uma velha guerreira negra, mentira só tem valor enquanto a verdade não chega. Então preste atenção, se liga, sangue bom, a mentira e a verdade não andam em união. Não, a ideia já foi dada, então seja mais esperto, malandro que é malandro anda sempre no caminho certo, seja correto, o papo é reto, Satanás quer ser fácil, deixar a boca aberto, sem caô, reflita, clame o nome de Jesus, Satanás vai dar linha na pipa, guerreiro triunfal na batalha sobrenatural, revestido de poder, Satanás vai passar mal, então vê legal, estratagema ponta a ponta, então não nos afronta, isso aqui não é historinha nem faz de conta, você sem Jesus Cristo é igual barata tonta, anda pra todo lado, sem direção, igual um carro desgovernado, igual um doente que quer curar outro doente, ainda precisa ser curado, Diego estrategista, totalmente transformado, restaurado, das trevas para o reino da luz, hoje resgatado, é claro, por isso siga e não para, eu falo e não me calo, minha rima é como um trem que segue na bala, balando inferno, treme quando eu falo, pelo poder do nome de Jesus, Satanás eu desmascaro, eu falo a verdade, eu sei que isso te incomoda, eu sou estratagema e sou. Pau pra toda obra, guerreiro não se cala, de cabeça erguida, sempre firme na batalha, mas sem caô, caô, sem lero, lero, estratagema, propago o evangelho. Pau pra toda obra, guerreiro não se cala, de cabeça erguida, sempre firme na batalha, mas sem caô, caô, sem lero, lero, estratagema, propago o evangelho. Aí propagando o evangelho em todas as tribos e nações, quebrando grilhões, resgatando multidões de todos os continentes, crédulo, raça, gente, Jesus não veio para o são, mas sim para os doentes, ele é a cura para aquele que quer ser curado, ele transforma aquele que quer ser transformado, ele perdoa aquele que quer ser perdoado, Jesus Cristo é e sempre será glorificado, de gerações a gerações, já podemos ver muitas conversões, contra o reino do mal saímos campeões, isso é sério, Jesus Cristo decide pregar o evangelho a toda criatura, ele coloca o amor no seu coração e tira toda amargura, quando você está caindo ele estende a mão e te segura, só ele faz o morto se levantar da sepultura, igual nosso Deus não há, nunca existiu e nunca existirá, o gigante que se ergue em nossa frente em nome de Jesus Cristo cairá, aí daquele que tocar no pequenino do Senhor é melhor que se amar na corrente se lança ao mar, agindo Deus quem impedirá, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos guardar, pode se preparar porque ser crente não é moda, isso te incomoda, eu sou estratagema e sou. Pau pra toda obra, guerreiro não se cala, de cabeça erguida, sempre firme na batalha, mas sem caô, caô, sem lero, lero, estratagema, propaga o evangelho. Pau pra toda obra, guerreiro não se cala, de cabeça erguida, sempre firme na batalha, mas sem caô, caô, sem lero, lero, estratagema, propaga o evangelho. É TD, é TD, é TD.